Olá pessoal, estamos aqui de volta com mais um Pitacotube e hoje é segunda-feira, dia 16 de maio de 2016. Estamos aqui para iniciar a nossa primeira semana inteiramente sem PT. Uma semana sem Dilma, sem Lula, sem Mercadante, sem o Cardoso, sem aquela gentinha de esquerda que vivia a mandar na gente. Já é um avanço. É um avanço, mas não é o suficiente. Hoje eu não quero comemorar, não quero comemorar nenhum fato importante, eu não quero malhar nenhuma bobagem ou nenhuma... Não, hoje eu quero nem mesmo comentar notícias de outros sites, até porque hoje eu não tive muito tempo para ler essas notícias e nem havia assim, nada de muito relevante. O que eu gostaria hoje de comentar, algumas coisinhas que rolam pela mídia e que eu não tenho gostado de ouvir. A minha crítica hoje vai para a mídia em geral, para a imprensa. Eu não faço isso, mas hoje eu vou começar por aí. Nós estamos ainda na formação do governo Temer, ou pelo menos desse governo de transição do governo Temer, e eu tenho notado algumas críticas, isso vem desde a semana passada, algumas observações. Eu não vou dourar a pílula, observações canalhas a respeito do Ministério. A primeira crítica que eu ouvi, assim, que foi mais veemente, mais reticente, mais repetida por mais e mais repórteres, eu citaria o José Neumann e Pinto, o Roberto Emílio Aerte, eu acho que a Dora Kramer também comentou isso. Basicamente todos, ou quase todos, comentaram a falta de mulheres no Ministério Temer, como se isso fosse uma garantia de formação de um bom ministério. Isso é uma coisa das mais rasteiras, pelo amor de Deus. Isso só pode ser resquício dessa pequenez de ideologia de gênero que foi implantada por esse governo esquerdista, esse governo do PT, principalmente a partir do segundo governo Lula para cá. Quer dizer, aquela coisa, o Lula é que começou com essa calhordice. Isso é uma cabotinice da pior qualidade. Quer dizer, não é pelo fato de ser mulher, ou de ser homem, de ser branco, ou de ser preto, ou de ser amarelo, ou de ser índio, que vai formar um bom ministério, que vai formar um bom governo. Pelo amor de Deus, nós tivemos nesse governo Dilma, era tanta mulher que o Zé Simão chamava que não era um ministério, era um periquitério. E, não é possível, gente. Isso foi um dos piores ministérios. E não é por serem... Não é porque elas eram mulheres que o ministério ficou ruim, não. Ruim porque Dilma é ruim. E ela só escolhe gente do naipe dela, dali para baixo. Então, gente, vamos acabar com essa coisa de tem que ter mulher, tem que ter negro, tem que ter isso, tem que ter aquilo, não tem que ter nada. O que é isso? Tem que ter gente competente. Não importa se a pessoa competente lá dentro é preto, branco, entendeu? Se é das altas esferas da sociedade ou se é uma pessoa mais humilde, o que importa é que seja uma pessoa competente. Se é uma pessoa que pode colaborar com o país, que venha para o ministério, é o que nós mais precisamos. Agora, lembre-se, o próprio Joaquim Barbosa, ex-ministro do Supremo, e hoje por incrível que pareça, aí um crítico deste governo Temer, ele tem criticado o governo Temer, ainda não vi as críticas do Joaquim Barbosa, então eu não quero me meter nessa conversa ainda. Eu quero pesquisar um pouco mais, quero ver o que ele andou escrevendo. Ele andou escrevendo muito, principalmente no Twitter, mas eu, como eu não sou um fã de Twitter, eu não sei como as pessoas conseguem se expressar em 140 caracteres, a não ser que fique usando aquelas formas de escrita que são criptografadas, é quase uma criptografia, eu não gosto daquilo, então eu não acompanho muito Twitter, não. Mas eu ouvi dizer que ele andou falando mal. E eu não me estranho, de certa forma isso não me é estranho. Mas realmente, o que eles pretendem é que o ministério precisa ser plural. Não, o ministério não tem que ser plural. O ministério não tem que ser grande. Ele não tem que ter 22 ministros. Né? Ele não tem que ter nada disso. Ele tem que ser um ministério eficiente, competente. E que eu saiba, o Temer convidou mulheres para o ministério e elas não aceitaram. Uma delas foi a senadora Ana Amélia, foi convidada para ser ministra da Agricultura. A outra foi aquela ex-ministra do Supremo, a Ellen Grace, que também recusou a pasta que foi oferecida. Eu nem sei mesmo se foi um ministério ou se foi uma secretaria. Mas isso não importa, quer dizer, convites foram feitos. E eu acredito que o Temer está fazendo de forma correta. Ele está convidando pessoas, primeiro, pessoas que ele conhece, né, gente? Ele não é doido de chamar para dentro do ministério gente que ele não conhece. Ele está chamando gente que ele conhece, gente que pode fazer o realizar o programa dele e gente que vai fazer o país funcionar como ele pretende. Ele tem pouco tempo para fazer uma coisa dessa funcionar. Então, olha, não é por aí não, tá? Eu acho que a pessoa... Vamos tirar essas coisas adjetivas, porque o país é um pouco mais importante do que isso. O país precisa ser visto mais a sério do que... não tem mulher suficiente! Não tem gay suficiente! Tem que ter um representante dos negros lá dentro do ministério. E aí, se a gente for fazer isso, nós vamos ter que fazer um ministério que, na verdade, não está lá para fazer aquilo que é preciso, que é realizar um programa de governo do presidente Temer. Então, Eu fico realmente sentido de ver jornalistas com longa tradição, gente que eu sei que é inteligente, e fazer esse tipo de comparação. Mas tem mulheres competentes também. Eu sei que tem, mas precisa saber se elas são do conhecimento do presidente. A pessoa não faz isso por maldade, não, gente. Pelo amor de Deus. Vamos ser um pouco mais adultos, um pouco mais ponderados, antes de ficar vomitando estultícias por aí. Isso não ajuda, para começar, isso não ajuda o país. Tem mais uma outra coisinha também que eu queria falar, até eu citei antes aí, né? Não tem nenhum gay lá dentro do ministério. Eu tenho, inclusive, amigos Que são gays. E isso nunca foi nenhum problema para mim. Relaciono muito bem com todos eles. Nós temos uma relação. Isso não é nenhum problema. As preferências sexuais das outras pessoas não me interessam. O que me interessa das pessoas é o conhecimento delas, é o relacionamento, a amizade, entendeu? E isso é que eu acho que é importante numa pessoa, esse negócio de ficar rotulando a pessoa por aquela, vamos chamar, por aquela por aquela facção política a qual ela pertence, por aquela religião pela qual ela, que ela professa. Isso é de uma baixeza que eu absolutamente não aceito. E também não aceito que isso seja invocado, qualquer que seja, a cor que se queira dar, eu não aceito que isso seja também cobrado na formação do Ministério. Vamos ser um pouco mais responsáveis nessa hora, né? Hoje o Temer também falou que ia ter uma conversa com centrais sindicais. E eu acho que conversa com central sindical só deveria ser sobre um único assunto: fim do financiamento estatal de sindicatos e centrais sindicais. Ponto. Mais nada. Simplesmente o governo falar o seguinte: a partir de hoje, nenhum sindicato, nenhuma central sindical receberá um único tostão do governo, porque o governo tem mais o que fazer com o seu dinheiro. Dinheiro de imposto é coisa muito séria e precisaria realmente ter um pouco mais de critério no gasto de dinheiro público. Gastar com sindicato é uma das coisas que não deveriam ser feitas. Depois tem mais uma outra que eu quero falar mais no final, sobre gasto de dinheiro público, e que também tem que acabar. Eu chego lá. Então, chegaram as centrais sindicais, eu não vi o resultado, a coisa ainda estava em andamento, eu não tenho paciência de ficar de frente de televisão ouvindo conversa e bate-papo, e cada hora fala um, eu não gosto disso. Então, depois que eu tiver o resultado, eu volto a essa questão das centrais sindicais. Mas uma coisa que esse recado precisa ser dado. E isso é uma coisa que eu acho que só tem uma forma de se fazer isso: acabar com o chamado imposto sindical. Vota o fim dessa miséria de imposto sindical. Se eu, como trabalhador, quiser me sindicalizar, eu procuro um sindicato e falo: eu quero me sindicalizar a vocês. Quanto que é a mensalidade que eu tenho que pagar para eu gozar dos benefícios do sindicato? Ah, você tem que pagar tanto por mês ou tanto por ano. Muito bem, está aqui a minha contribuição, é voluntária e eu faço de bom grado, de coração. E espero receber um bom serviço de vocês, uma boa assessoria de vocês. É assim que funciona. No mundo organizado e civilizado é dessa forma. Esse negócio de vir nos confiscar o salário, de confiscar os nossos ganhos de trabalho, tirando um dia do nosso trabalho para encher o rabo desse pessoal que fica lendo jornal em sindicato, isso não é uma coisa certa. Isso é invenção de Getúlio Vargas, que fez isso para ganhar a classe trabalhadora e botá-la no bolso do colete. Eu não acho isso certo. Só existe essa porcaria de imposto sindical aqui. Sindicato devia ser só voluntário. Devia acabar logo com esse negócio de imposto sindical. Não é acabar com o sindicato, não. Eu acho que os sindicatos são importantes, tanto os sindicatos patronais quanto os sindicatos de trabalhadores são importantes, aliás, importantíssimos. Mas eles devem ser voluntários. Ponto final. Nada desse negócio de governo no meio. É que nem ONG. Também, ONG no Brasil só é ONG se receber dinheiro do governo. Quer dizer, é uma organização não governamental que é governamental, porque vive de subsídios ou vive de financiamento, de fundeamento oficial do Estado. Não é possível uma coisa dessa. Nós temos mais o que fazer com o dinheiro dos nossos impostos. E isso agora... O segundo ponto que eu gostaria de tratar sobre esse negócio de financiamento oficial, porque a mesma coisa se aplica aos partidos políticos. E é agora que eu quero ver se esse pessoal realmente é realmente gente que quer fazer alguma coisa pelo país. Porque o financiamento, o fundo partidário aqui no Brasil, quer dizer, dinheiro oficial, dinheiro do Tesouro, para o financiamento de partidos políticos. Os partidos políticos recebiam 300 milhões ano de chamado fundo partidário. Isso é para eles fazerem as propagandas. Além desse dinheiro, ainda recebem ainda tempo de televisão, parece que inclusive, não sei se é hoje ou amanhã o PSDB vai fazer o programa partidário dele semestral de 10 minutos. Gente, você sabe quanto custa 10 minutos no horário nobre de uma televisão? É uma fábula. É uma fábula. As propagandas no horário nobre de televisão, uma propaganda de 15 segundos, as mais, assim, as propagandas mais das empresas maiores e mais ricas, 30 segundos. Gente que faz uma propaganda de um minuto no horário nobre é visto como perdulário. Agora, você imagina, um partido político vai fazer 10 minutos de propaganda, horário nobre, em rede nacional. É uma brincadeira, né? Rádio e televisão. É um espanto esse negócio. E é claro, isso também sai do nosso bolso, porque a empresa que faz a veiculação, a televisão, lança aquilo na coluna de prejuízo do seu balanço e aquilo acaba como renúncia fiscal, ou seja, sai do nosso, mais uma vez, né? Então, eu gostaria de ver também o fim disso, até porque os 300 milhões do fundo partidário foram multiplicados. E por quê? Por ela, Dilma. Dilma Mendonça, ela multiplicou por 3. E hoje, os partidos políticos têm uma verba de quase 1 bilhão ano. É isso mesmo, 1 bilhão ano para deitar e rolar. Você está vendo como é que ela já estava querendo? Ela já estava querendo comprar os partidos. Olha como eu sou boazinha. Vocês recebiam 300, agora tem 1 bilhão para vocês meterem a mão. É, e eles meteram o pé nela também, né? Para você ver. Por isso que ela está chateada. Entendeu? Entende? É isso aí. Mas é sempre com o nosso dinheiro, não é com o dinheiro dela, nem o nosso, né? Fazer filantropia com dinheiro alheio é uma maravilha. Pois é, então foi isso aí. Então, eles estão agora com 1 bilhão por ano para fazer as campanhas políticas, para fazer todo... Hoje você nem precisa de ter um grande emprego. Você entra com um partido político, entendeu? E arranja uma boquinha. Você vai pegar um pedacinho desse 1 bilhão aí, ó. Por isso que tem gente aí que é dono de partido, igual os donos do PV, do Partido Verde. Vai lá, procura saber que outra atividade eles têm. Eles não têm outra atividade, eles são donos de partido. Aquele loop lá do PDT é outro. O que, que ele é? Ele é presidente do PDT. Vai ficar lá enquanto puder, até alguém chegar e tirá-lo. Entendeu? Por quê? Porque é bom demais. É muita grana. É uma grana... Eu falo o seguinte, qual é o benefício que nós colhemos disso? Hoje nós já estamos chegando perto do 40º partido político. São 40 para dividir esse butim. Obviamente a divisão não é equânime, né? Aqueles que têm maior representatividade mordem mais, os que têm menos representatividade mordem menos, mas sempre vão morder o nosso dinheiro. Na nossa conta é 1 bilhão, tá, gente? Vai contando com isso aí. E também outra coisa que aconteceu foram as manifestações. Tivemos várias manifestações pró-Dilma e anti-Temer pelo país. Na verdade, não foram tantas assim e ficaram restritas às capitais. Dizem que também teve um panelaço quando o Temer falou, foi falar na televisão e também teve um panelaço. Mas isso aí não é muita coisa, não. Nem tantas panelas foram amassadas assim, porque até nos lugares que apareceu mais gente, que eu acredito que tenha sido lá em São Paulo, não foi muita gente não, foram só uns caraminguás, entendeu? E muito barulhentos, é verdade, são barulhentos e baderneiros, mas são sempre uns caraminguás, o que fazem da nossa democracia brasileira uma democracia bem sui generis, porque nós somos, durante quase 14 anos, uma democracia em que uma minoria, é verdade, organizada e barulhenta, né, governou a maioria do país. É coisa de gênio, né? Eu vejo vocês depois, gente. Um abraço e mantenha aí, assinem o canal, deem um like. Estou contando com vocês, tá? Um abraço.